Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas coisas que a gente já não ouve nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, como eu sempre falo aqui. E a gente tem essa missão, buscando trazer para você e contando com a sua participação sempre, o melhor da música popular brasileira. E a sua participação é pelo papo@arquivossonoras.com, com sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, também sugestões para o especial do mês. Especial do mês. E a outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Oi, sapateia, sapateia. Quando eu morrer, não quero... Noel de Medeiros Rosa nasceu dia 11 de dezembro de 1910 e morreu em 4 de maio de 1937, com apenas 26 anos. Nasceu de um parto muito difícil, que incluiu o uso de fórceps como medida para salvar as vidas da mãe e bebê. Além disso, nasceu com hipoplasia, desenvolvimento limitado da mandíbula, provável síndrome de Pierre-Robin, o que lhe marcou as feições por toda a vida e destacou sua fisionomia bastante particular, o que mais tarde, na adolescência, lhe renderia o apelido de Queixinho. No programa Bate-Papo Musical, o especial do mês, hoje apresenta Noel Rosa, atendendo à sugestão da Rita de Cássia. Vamos abrir o programa com Noel Rosa cantando São Coisas Nossas e Aracide Almeida, Último Desejo. Queria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Malandro que não bebe, que não come, que não abandona o samba, pois o samba mata a fome. Morena bem bonita lá da roça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Valeu.

alegria é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá na Penha eu vou mandar minha morena pra cantar. Com satisfação e com harmonia, esta triste melodia, que é meu samba enfeitio de oração. O samba, na realidade, não vem do morro, nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Noel foi integrante de vários grupos musicais, entre eles o Bando de Tangarás, ao lado de João de Barros, o Braguinha, Almirante, Alvinho e Henrique Brito. Em 1929, Noel arriscou as suas primeiras composições, Minha Viola e Festa no Céu, ambas gravadas por ele mesmo. Mas foi em 1930 que o sucesso chegou com o lançamento de Com Que Roupa, um samba bem-humorado que sobreviveu décadas e hoje é um clássico do cancioneiro brasileiro. Esta música ele se inspirou quando ia sair com amigos e sua mãe não deixou e escondeu suas roupas, pois por recomendações médicas ele não deveria sair, principalmente à noite. Ele com pressa perguntou: com que roupa eu vou? Dando origem a um dos grandes sambas, não apenas do Noel, mas da música popular brasileira. Vamos ouvir com o Noel Rosa, Minha Viola, e com o Zé Renato, Com Que Roupa, Vadico e Formosa. Minha viola tá chorando com razão, o galgado uma rapada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, saudade, mamãe, e roubou meu coração. Eu não respeito o cantador que é respeitado, que no samba improvisado me quiser desafiar. Fim do outro dia fui cantar no galinheiro, o galo andou o mês inteiro sem vontade de cantar. Nesta cidade todo mundo se acautela com a tadinha da amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mau conselho pinta o corpo de vermelho pra amarelo não pegar. Minha viola tá chorando com a razão, o soldado mamacuá que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com a razão, o soldado mamacuá roubou meu coração. Eu já jurei não julgar com seu Saldanha, que diz sempre que me ganha no tá jogo do bilhar. Sapeca o taco nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar. Conheço um velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus filhos. Não usa prato nem moringa e nem caneca, e quando senta é de cueca pra não gastar os fundidos. Minha viola tá chorando com a razão, saudade, mamãe, e roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, saudade, mamãe, e roubou meu coração. Eu tive um sogro cansado dos regabortes, que procurou Voronoff e doutor muito que ditado. e andam dizendo que o enxerto foi de gato, pois ele pula de pato miando pelos telhados. Aonde eu moro tem um bloco dos filantes que quase que a todo instante um cigarro vem filar. E os danados vem bancando inteligente, diz que tão com dor de dente que o cigarro faz passar. Minha viola tá chorando com razão, só vale uma marolada e roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marolada e roubou meu coração. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Mas com que roupa eu vou, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Seu português agora deu fora, foi-se embora e levou seu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora. Foi nada mais cor pra Portugal pra se casar com uma cachorra. Eu pergunto com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Mas com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Agora eu não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não tá fácil de ganhar. Mesmo sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou, com que roupa eu vou a samba que você me convidou. Eu hoje tô pulando feito sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando no meu paletó. Virou estopa, eu pergunto com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Ao samba que você me convidou. Ao samba que você me convidou. Ao samba que você me convidou. Adeus, adeus, adeus. Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano, com uma sequência de canções que primam pelo humor e pela veia crítica. Orestes Barbosa, exímio poeta da canção, o considerava o rei das letras. Entre os intérpretes que passaram a cantar seus sambas, destacam-se Mário Reis, Francisco Alves e Araci de Almeida. Noel teve, ao mesmo tempo, várias namoradas e foi amante de muitas mulheres casadas. Casou-se em 1934 com uma moça da alta sociedade, Lindaura, mas era apaixonado mesmo por Ceci, Juraci Correia de Araújo, a prostituta do cabaré, sua amante de longa data. Era tão apaixonado por ela que escreveu e fez sucesso com a música A Dama do Cabaré. Inspirado em Ceci, que mesmo na vida fácil, era uma dama ao se vestir e se comportar com os homens. Ceci o deixou totalmente enlouquecido com sua beleza. A propósito, Araci de Almeida fala sobre os comentários de que houve uma fé entre ela e Noel Rosa. Não, isso é mentira, porque o Noel Rosa gostava muito daquelas mulatas, gostava de curtir mulata, ali do Cabaré Novo México, aquelas mulatas assim, muito maior do que ele, né? Tinha paixão por mulata, não era eu era muito magrinha e tinha 15 anos, meu filho. Vamos ouvir com o Noel Rosa, Gago Apaixonado, e com Nelson Gonçalves, Três Apitos. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não só posso com agro crueldade, que a saudade e que mal maldade. E vivo sem a paz, sem ser pena deste mumuribundo, e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Estou toxificando o gago. Não posso com acro crueldade da saudade. Que mal maldade. E vivo sem afago. Teu coração se entregaste. E te pôs de mim tu tomaste. Tua falsicidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. Papo@arquivosonoros.com. Quando da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda, sem dúvida bem zangada, ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias vai ao trabalho, não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita, quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê como eu sofro cruelmente, com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens pra você. Todo sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano estes versos pra você. Quem acha vive se perdendo. Noel passou os anos seguintes travando uma batalha contra a tuberculose. A vida boêmia, porém, nunca deixou de ser um atrativo irresistível para o artista, que entre viagens para cidades mais altas, em função do clima mais puro, sempre voltava para o samba, a bebida e o cigarro. Nas noites cariocas, cercado de muitas mulheres, a maioria suas amantes. Mudou-se com a esposa para Belo Horizonte e lá, Lindaura engravidou, mas sofreu um aborto e não pôde mais ter filho. Por isso, Noel não foi pai. Faleceu em sua casa no bairro de Vila Isabel, no ano de 1937, aos 26 anos, em consequência da doença que o perseguia desde sempre. Lindaura, sua mulher, e sua mãe, Dona Marta, cuidaram dele até o fim. Na sequência, vamos ouvir com Aracy de Almeida, Século do Progresso, e com Chico Buarque, Filosofia. Com Noel vivo, gravei 34 músicas. Ele me deu essas músicas, 34. Fui eu que gravei a maior quantidade de músicas do Noel vivo. Atrasada, e o samba começou.

que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outras transas mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone, deixe quem é malandro em paz. Você que é mocinho da vila, fala. Noel Rosa, incomodado então com Mocinho da Vila, compôs um dos maiores clássicos da música popular brasileira, Palpite Infeliz. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Só quero mostrar que faz samba também, fazer poemas. A essas alturas, toda a sociedade acompanhava com grande interesse essa polêmica. E Noel Rosa, mais uma vez, compôs Feitiço da Vila. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Nascer mais cedo lá em Vila Isabel. O Wilson Batista, não levando a sério o Feitiço da Vila, compôs Conversa Fiada. É conversa fiada dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado, antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado. É conversa fiada dizerem que o samba... Noel Rosa respondeu então com João Ninguém. João Ninguém, que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num pão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. Wilson Batista, então, apelou para um defeito físico do Noel Rosa, o qual ele se envergonhava muito, e compôs Frankenstein da Vila. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece um Frankenstein. Mas como diz o Lifão, por uma cara feia perde-se um bom coração. Boa impressão nunca se tem. Nesse momento, então, Noel Rosa compôs Eu Vou Pra Vila, dando ponto final à polêmica com Wilson Batista. Não tenho medo de pamba na roda do samba. Eu sou bacharel, sou bacharel, andando pela batucada. Onde eu vi gente levada foi lá em Vila Isabel. Na Pavuna tem turuna, na Gamboa gente boa. Eu vou pra vila, onde o samba é da coroa. Wilson Batista ainda tentou prorrogar a discussão musical compondo Terra de Cego, mas Noel Rosa não mais respondeu. Perca esta mania de bamba, todos sabem qual é o teu diploma no samba. És o abafa da vila, bem sei, mas na Terra de Cego quem tem um olho é rei. Pra não terminar a discussão, não deves apelar para uma briga na mão. Em verso

provei do amor todo amargo que ele tem. Então jurei. Noel Rosa pode não ter sido o melhor compositor da chamada Época de Ouro da música popular brasileira, mas foi, de certo, o mais importante. E essa importância pode ser resumida em duas palavras: transformação e integração. Quanto à transformação, podemos dizer que Noel trouxe para a música os temas e o linguajar do dia a dia, mostrando que mesmo nas canções românticas, não teria que necessariamente usar as expressões rebuscadas como até então era comum. Noel desce das alturas do poeta derramado para o chão do homem comum. Já em relação à integração, refere-se às conscientes viagens que realizou em diversos morros cariocas, atrás dos compositores negros que faziam, nos anos 20 e 30, o melhor samba carioca. Noel tornou-se parceiro deles e, como nenhum outro, integrou-se à estética de cada um deles. Numa época em que parcerias interraciais praticamente inexistiam, um jovem branco culto de classe média de Vila Isabel se uniria a nada menos que 13 sambistas de morro, entre os quais Cartola, Bide e Antenor Gargalhada, para enriquecer a música deles e principalmente a sua própria. De Orestes Barbosa e Noel Rosa, com Noel Rosa, Positivismo. Verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Vai orgulhosa, querida, mas aceita esta lição. Num câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra com teu juro exorbitante, transformar mais outra libra em dívida flutuante. Nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno. Foi que eu já resolvi me envenenar. Esse foi o nosso especial do mês, que focalizou hoje no El Rosa, atendendo ao pedido da Rita de Cássia. Faça você também como a Rita de Cássia. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e faça sua sugestão para o especial do mês, bem como suas críticas, comentários e pedidos musicais ao programa. Vila Isabel veste luto, pelas esquinas escuto violões em funeral. Choram bordões, choram primas, soluçam todas as rimas numa saudade mortal. Entre as nuvens escondida, como de crepe vestida, a lua fica a chorar. E o pranto que a lua chora goteja, goteja agora dos oitis do boulevard. E assim fechamos mais um bate-papo musical, já com o tempo estouradíssimo. E eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, agradecer pela sua companhia e convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los também a divulgar a nossa programação, a nossa emissora, e não sai daí que ainda vem muita coisa para você. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai, é, vai, vai. Aham!